Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Continuamos aqui em Brasília nesse dia que pretende ser histórico, dado aí a situação perigosa que o Brasil deve entrar aí para os próximos 20 anos. Estou com a deputada Jô Moraes, de Minas Gerais, do PCdoB de Minas Gerais. Deputada, o povo brasileiro tem que ficar preocupado com o que vai acontecer aqui hoje? Olha, nós poderíamos dizer que se esta PEC for aprovada, nós estaremos diante de um crime social de grande envergadura. É verdade que há um problema, uma crise fiscal. É verdade que tem que haver cortes e tem que haver uma ampliação da arrecadação do país para que nós possamos enfrentar essa transição. Agora, é um verdadeiro absurdo, inclusive constitucional, você estabelecer medidas para 20 anos, negando ao povo brasileiro o direito nas 5 próximas eleições de escolher o que fazer do seu país. Porque você não está tomando uma decisão para agora. 2 anos, 3 anos, viver um certo arrocho, poderia ser até uma alternativa. Mas é um absurdo o que se está fazendo, porque paralisa 20 anos. O segundo aspecto é muito importante a gente detectar a gravidade da situação. Dou um exemplo na saúde. Na saúde, nós tínhamos conseguido, pela luta de todo o povo brasileiro, os profissionais da saúde, o governo, até a oposição, aprovar o projeto 01, que virou a emenda constitucional 86, e que nos garantia um piso razoável. Pois é, eles dizendo que no próximo ano eles vão colocar 13 bilhões a mais, que já era previsto na lei de diretriz orçamentária que a presidente Dilma colocou, vai alterar o piso. E quando for em 2020, que é daqui a 3 anos praticamente, nós estaremos perdendo 7 bilhões de reais no piso da saúde. Em 2019 estaremos 124 bi, 2020, 7 bilhões de reais a menos, e a partir daí cada ano a mais a menos. Então, nós estamos diante de um absurdo constitucional, tanto é que eles só conseguiram fazer uma emenda constitucional às disposições transitórias de uma Constituição em 88, que foi estabelecido que só haveria revisão 5 anos depois. Eles estão fazendo este ato inconstitucional, estão, como já os outros poderes disseram, construindo uma legislação que será derrubada no Supremo, porque ele interfere no poder dos outros poderes e, sobretudo, destruindo qualquer perspectiva para melhorar o serviço público para a população brasileira. Isso é grave para a educação, isso é grave para a saúde, para a assistência social e, mais grave ainda, esta é apenas a primeira medida que o governo está tomando, porque as próximas vai alterar a vinculação do salário mínimo com os benefícios sociais, vai alterar a vinculação do salário mínimo com as aposentadorias e vai, sobretudo, retirar qualquer possibilidade de melhoria para a população. A população vai crescer e os recursos vão reduzir. Por isso que eu acredito que, embora a perspectiva aqui seja de aprovar, ontem o governo gastou milhões para fazer um jantar para todos os familiares de 400 deputados, e o povo está atento com quem for votar, mas nós podemos fazer um movimento para o Supremo Tribunal Federal derrubar isso, que é um crime social, que é levar milhões de brasileiros à mais absoluta miséria, à falta de saúde e de educação. Muito obrigado, deputado. Bom trabalho para a senhora. Continuamos, então, aqui em Brasília, acompanhando essa votação que deve começar em breve aqui no Congresso Nacional.